Rosário 2231. Puxa, coordenação, equipe de salão, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Te inicialmente manter o perfil. Mantendo o voo 07. É 918 no solo azul no 5, direito 121 no decimal 9. Direto 219 azul 69 Oscar Information. Pull 1620. Oscar Information. Stand by for land ATC clearance. Roger, stand by 1620. Azul 6918. Azul 6918. Táxi A. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette 2231, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0 via Patiúna e Taxi Índia, quando o ponto chama a torre em 118.95, o ajuste no 009. 009, ajuste no ponto de espera da pista 2231. Azul 6918, visual com a TR na passarela, está sendo no Patiúna? Após o mesmo, está autorizado ingresso na Juliette para o portão 03. Passarela, Juliette, portão 03, 09. Go 1620, ready to copy. Ready to copy, 1620. Go 1620, approved to Serra Bravo, Romeo Foxtrot, via Upper Zulu 17, by level 370, Uka Departure, Aracaju Transition, take off from runway 10, turn left, aft, take off, squawk 5511, Salvador Departure Control 120.8. Here to receive by level 370, approach Blue 170, Puka departure, Aracaju transition, departure runway 10, turn left, 5511, and departure control 120.8, go 1620 position 4. 1620. Read back correct. Report ready to push back and start up. Report ready. 1620. São 097, Recife, 1260, Alterno 288. 260, 288. Obrigado, uma boa. Passeio 2231, boa tarde, autorizado Leandro, é claro, pistão no zero, vento 090 graus, 13,9, ajuste no zero, 09. Azul 6918, sim, iremos informar, entregue. CV2231, declara os 22, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, boa tarde, passageiro 2231. Contato radar, sua para 160, saída Momo. No 60 na Momo, 2231. Papá, o meu Lima, Lima Alfa. Confirma a pista que decola e o pátio que se encontra? Lima, Lima Alfa. Nível 040 para Serra Delta Golf X-Ray, Tony Yankee, Morro de São Paulo. Lima, Lima Alfa, autorizado Salvador para Serra Delta Golf X-Ray, via rota do plano de voo. Nível 040. Sai da Coral, decola da 17, curva direita. Aciona 0134, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Papa Romeu, Lima, Lima Alfa, aconselhamento foi correto. Confirma o POB e autonomia? Lima, Lima Alfa, para acionamento, táxi, decolagem, chame a torre em 118.95. Bom voo, ajuste no 009. Parro meu Lima, Lima Alfa, acionamento autorizado, reporte para o táxi. Salvador Ground Go 1620 right for pushback and start up position 4. Go 1620, approve pushback and start up report ready to taxi. Clear, push and start report ready to taxi 1620. Solo, TAN-3367, informação Oscar, autorização cumprida. TAN-3367, Oscar em curso, autorizado Salvador para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Amper Zulu 10, Ubave, Amper Zulu 16, Pós 1, após segue conforme rota do plano de voo, nível autorizado 340. Saída Dial, Leda Motiva, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5477, frequência do controle Salvador 120.8. TAN-3367 para confim, 340, TAN-3210, Ubave, TAN-3216, Posmum, rota conforme a posse. Dael, Leda Motiva, pista 10, curva direita. 477, controle 208. TAN-3367, o cotejamento foi correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reporte, Alex. Puxa na 63, 1 ou 4. Puxa bem a coordenação, equipe de solo. Livre acionar, reporte pronto para o táxi. Romeu Lima, Lima Alfa, pistão no 7, decolagem autorizada 90 graus, com 10 nós, altímetro 1009, no 009. Uno 1169, Guarulhos, prepare da EOLE, da Motiva, guarde cópia, informação em curso, Oscar. Obrigado. Salvador Ground Go 1620 Red Set 169 press on board is 3 hours and 11 minutes, alternate Aracaju. Go 1620, 169. taxi approved to holding point runway 10 via taxiway India. When ready, contact tower 118.95 QNH 1009. Here via India, hold point runway 10, 118.95, 1009, good day, 1662. Lima Alfa, decolado às 29, controle 120, decimal 8, boa viagem. Pedrado, Lima Alfa. Alvaldo, Lima Alfa. Papá Romeu, Lima, Lima Alfa, contato radar, suba para o 040, saída Coral. Vitor, Índia, Juliette, mantenham no 1500 pés, corredor Vera Cruz, reporta Paripe ingressando no corredor Interlagos. Só para informar que hoje nós vamos na 240, aerovia interior, tá? Para não ter conflito. O 969, ciente, 240, aguarde copo. Sim, tipo que a gente tem aqui é via alguma coisa via Ilhéus. O 969, provavelmente seja Golf 677. Queremos coordenar com o centro. Ok, posso considerar então a comunidade da Ilhéus, linda Ilhéus? Degrees 139, Canadian 009. Here is the top runway 10-1009, go 4 para o táxi, tem 149 a bordo, 149 Recife, tem 3 horas de autonomia. Oceano 63, 14, 149 copiado, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via parte 1 e táxi aí Índia, quando pronto chame a torre em 118, décimal 95, o ajuste de altímetro 1009, bom voo. Obrigado, 6314, segue até o ponto de espera da 0, 800-295 com 1009, né, 6314. Pronto, cópia. Pronto, cópia, prossiga. Voo 1169, autorizado Salvador para Serra Bravo, Golfe Romeu, via Golfe 677, Ilhéus, Whisky 1, Monchepe, após DCT, nível autorizado 240, saída da El, transição Coral, decola da 10, primeira curva direita, transponder 5520, frequência do controle Salvador 120, décimo 8. Autorizado Guarulhos, nível 240, a rota Golf 677, Ilhéus, Estono, Monchepe. A saída é da El, com a transição Coral, aciona 5520 e chama 120, decimal 8, voo 1169. Voo 1169, o cotejamento foi correto, reporte pronto para o pushback e acionamento, decolada 10, primeira curva será direita. Direita. Good afternoon, go 1620, passing 1900. Go 1620, radar contacting the path 3, climb flight level 370, Puka departure. 370, Puka departure, 1620. Boa tarde. Autorizado ali, área clássica no zero, vento 090 graus, 129. Ingresso ali, Acerido 2231 no Recife, 125.45, alterno 26.85. 2545, 2685, Acerido Plano 3367, portão no zero. Pushback em coordenação com a equipe de solo. Leve acionar, reporte pronto para o táxi. Pronto para o táxi, 3367. Controle 1-2-0-8, bagagem. 308, graças, Xené 63, Oscar em curso, autorizado Salvador para Serra Bravo, Golfe Lima, via Upper November 857 até Mossul, nível 360. Saída da El, Pleda, Irume, decolada 1-0, primeira curva direita. Transponder 5523, frequência do controle Salvador 120.8. Autorizado Galeão, nível 360, conforme Upper November 857 até Mulso. Decola da 10, curva direita, saída da El, transição Leda. Transponder 5523 e o controle em 120.8 para o TAM 3145. TAM 3145, cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback e acionamento. Após Leda, voa direto Irume. Após Leda, então autorizado direto Irume. E vai informar na posição meia dúzia. Voltando 3145. Siga Lima Lima Alfa. Gente, plano modificado 1939, desça para 2500 pés, o ajuste 1009, voa direto Morro São Paulo. Apenas confirma o estimado de pouso. Número 950, copiado. Vitor, Índia Juliette, para ingresso no circuito, torre 1895. 1895. Victor, Índia Juliette, centro do tráfego, chama na curta, baixar a travada de fábrica, sinal no 7. Pronto para o táxi, 174 a bordo, 6 horas e 30 minutos, alterna a cantina. 3367, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via parte 1 e táxi Índia. Quando pronto, chame a torre em 118-195, o ajuste de altímetro 1009, copiado 174 a bordo. Livre táxi, pátio, Índia, ponto de espera 1895-1009. 3145, puxa e beca sinal. 3145. Coordeno com a equipe de solo após a passagem do Airbus da companhia, que segue em direção ao ponto de espera. Está autorizado puxa e beca acionamento. Reporte pronto para o táxi. E após a companhia está autorizado, puxa, chama o táxi na minha luz, está 3145. Travou de fábrica, vento no 00 graus, uma dúzia nós, ajuste no 009. Pouso autorizado, Julie. Channel 6314, Recife 1245, alterna 12685. 12645, 12685, Channel 367, ponto 0 no 0, pronto. 367, boa tarde, autorizado alinhado, decola no 0. Vento 090 graus, 109. Boa tarde, linha, decola no 0, 367. Índia Juliette, no solo aos 4 aí, o backtrack autorizado até o pátio 4 aí. Autorizado, então 3190. Sequência livre, boa tarde, Júlia. Quadros 45, controle 120, decimal 8, boa tarde. 108, obrigado, boa tarde. Boa tarde, hotel 3145, 174 a bordo, 3 horas e 34, alterna da fila. 3367 da Sé, 1400 da El, Leda Mótima. Então 3367, contato radar, suba para o 340, saída da El. 340 na Dael, possibilidade de aprovarmos algum fixo, ou Leda ou Mótima? Após o anjo autorizado da El. 11.000 da El, 367. Azul 4206, acione identificação, autorizada a chegada a mar e desse mantém o 050. Lima, Lima Alfa, visual com São Paulo. Lima, Lima Alfa, controle Salvador. Transmissão às cegas para o Lima, Lima Alfa, tem frequência livre. Lima, Lima Alfa, na escuta do CAN. O 3190, desça para 2500 pés, ajuste no 009. 1009, 2500, CAN 3190. Oceaner 62-10, aciona identificação, autorizado chegada a mar, desce e mantém o nível 06200 e redução para 2500 norte. Identificou a 060, acessa da mar, 2500 mais, 6200. Azul 4206, na chegada a mar, desça para 050. O azul 4206, autorizada a velocidade, porém ainda na chegada. O azul 9, ajuste 1009. Desmembrando, Porcarata 3190. E acionamento? É, 7, autorizado da El. Ok, da El, aguardando, obrigado. A 3145 decolado 50, controle 120, décima 8, boa tarde. 08, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, Tan 3145, decola, SUS 1200. Tan 3145, contato radar, suba para o 360, saída da EL. 360, na saída da EL, Tan 3145. Azul 4206, após IFAP, voa até Vitor 366. O Chané 6210, completa a redução para 2209. 2209, reduzindo a 6210. Cidade Tan 3145 vá pro Adirumi. Três meia meia, Tan 3190. Tan 3190, torre 1895. 1895. Boa tarde, Otan 3190. Otan 3190, boa tarde, avistado, pistão 0, pouso autorizado, vento 80 graus, 080 graus, 129, ajuste no 019, pouso autorizado. Livre pouso, Otan 3190. Pede cada quilo, prossiga. Suba para o 06200, mantendo o setor este, oeste de Veracruz. Três 367, Recife 251, alterno 2835. Centro Recife agora 1251, alternando 1835, 3337. Boa tarde, muito obrigado. Azul 4206, desça para 4000 pés, ajustando a 009. Para 4206. No gate 2. No 1169, portão 02, está autorizado, reporte pronto para o táxi. Autorizado, reportando o táxi, voo no 169. Então, 3145, Recife, 1251, alterna 1235. 251, alterna 1235, tá? 3145, por favor. Azul 4206, desça para 2500 pés, ajuste 1009. Autorizado final RNAV, reporta passando pela Vitor 366. Azul 2100, desça para 4000 pés, o ajuste 1009. 4000 com 1009, eu chamei a 2000. Na 3190, solo 57-1219, solo, boa tarde. Solo 3190, táxi autorizado para portão 05 via Alfa e Juliette. Para o táxi, o Gol 1169, VOB 1, 92, 4 horas e 10, alterna Galeão. Gol 1169, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Patione, táxi Índia. Quando pronto, chame a torre em 118.95, ajuste de altímetro, 1009. 1009, no ponto de espera vai chamar a torre 118.1, Gol 1169, obrigado. 118.95, por favor. 95, obrigado. 118.95, obrigado. Desça para 2500 pés, o ajuste 1009. Autorizado final RNAV, reporta Serra Vitor 366. 10500, está autorizada a RNAV, vai chamando 366, vai chamar 10100. Direto Quebec Kill. Desculpa. Autorizada vertical de Veracruz. Passando 366, Oxa 62, ano 0. 63310, reduza para aproximação, segue tráfego meia dúzia de milhas à sua frente, com 130 de ground. 7620. Zero pronto, resolve o tráfego. Chegou 1169, mantém o ponto de espera. Se não bastasse a primeira, temos a segunda. A aeronave nacional Pistão Zero. Após a segunda, será autorizada. E após a segunda, o gol nono menor. Se precisar, a gente tem condição de decolar imediato. A gente está com a separação mínima prevista, mas está um pouco apertado. Caso a aeronave não libere aí tão logo a pista, ok? Não é problema, obrigado. Azul 6919, não, portão 03, autorizado, pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Vem pushback acionamento, Azul 6919. É 210 para chamar, torre? Torre 1895. 1895. Salvador, boa tarde, Oceanair 62, 10, final de 3 milhas. Oceanair 62, 10, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando, 62, 10. Azul 4206, no solo 03, direita, via Fox, com essa, via Eco, 21, decimal 1, 219, imagino. Eco, 219, Azul, 4206. Direto de Quebec Kilo, reporta pronto para o lançamento. Quebec Kilo, reporta pronto para o lançamento. 1-1-1-9, após o Airbus na curta final, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter no zero. Gol 1-1-9. Alfa, Juliette, mantém a Juliette, 2-1-1. É 210, no solo 05, direita via Foxtrot, chama o solo em 121, decimal 9. Direita, Foxtrot, 1210, no Alô, Salvador, boa tarde, chama 6210, no Alô, chama 6210, aqui teve alta, é ponte 8 da Juliette. Alfa, estamos antes da Juliette, 6210. Tá na decolagem 1-0, bom número, 9. atento ao início do táxi do Embraer da companhia, através do portão 04. Após o mesmo, está autorizado Juliette para o portão 01. Após a companhia Juliette para o 01, espaço 206. Sala Azul 6909, 1, 2, 4, a bordo, 440, Ribeirão Preto para o táxi. Azul 6919, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia, quando pronto chega a minha torre em 118.95, o ajuste de altímetro 1009. Solo Salvador Azul 2591, autorização para Vitória de Zona 60. 2591, informação em curso Oscar, aguarde cópia. Centro da Oscar, aguarda no cópia 2591. Caso 2591, prepare e sair da Coral. Coral. Oxenê 6210, autorizado Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette para 08, 6210. 1169, 1300 Sahel. 1169, contato radar. Uba para o 240, após 2000, vou direto Coral. Ascende 240, ao passar 2000, voa Coral, gol 969. Da Salvador para Serra Bravo, Vitor Tango, via Golf 677, nível autorizado 160, saída Coral, decolador no zero, primeira curva à direita, transponder 5551, frequência do controle Salvador 120.8. Vitória, via Golf 677. 1-6-0, saída Coral, decola da 1-0, primeira curva à direita, transponder 5-5-1-1-2-0-8. Azul 2591, o contejamento está correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Extensa com referência de usuários, reporta cruzando 3.500. Vem aqui, dá pra entrar aí. 9 guarda 1-0, controle 1-2-0, décima 8, tá bem? Azul 6919, contato radar, suba para o 320, saída da EL. 320 da EL, 6919. Frequência livre. Quanto é o perfil 6909? Mantém perfil 6909. Sou 1169, Recife, 1251, alterna 1235. 251, alterna 12835. Obrigado, boa noite. Salvador, boa tarde, eu vou passando o micro atenção, informação nível 090. Salatango, Vitor, até o foco, aciona identificação, reporta no ideal descida, inicialmente vai na proa 0620. Na presença, ele fica com a proa de instrumento, ele fica direto ao parede. Gente, ingresso nos corredores visuais de Salvador.